Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías capítulo 55 e verso 1 e 2, nós estamos dando início à nossa programação nesse dia, nessa quinta-feira, quando aqui estamos para trazer a palavra de Deus. Logo mais, à tarde, em nosso templo, no Salão Térreo, departamento da melhoridade, estará ali reunidos para mais uma programação. Irmão Tiana, irmão Valdite estarão sempre ali ajudando, cooperando com os irmãos, fazendo essa parte tão importante que é de louvar ao Deus dos céus e orar juntos com as pessoas que fazem parte dessa faixa etária. Você que ainda não veio, venha estar conosco. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O casal de idoso recebe semanalmente uma ajuda para comprar os alimentos de um irmão da igreja a qual eles pertencem. Este irmão, morando longe da igreja, decidiu assistir uma reunião especial marcada, desta vez para o domingo à tarde, mas não queria ir e voltar para sua casa e sim ficar na vizinhança. Pediu licença então para almoçar, já que ele sempre trazia aqueles donativos com este casal de idoso. Os irmãos, com muita alegria, disseram: claro que sim. Mas quando ele saiu, logo a mulher começou a preocupar-se. As mulheres sempre assim. Ela lembrava que somente tinha um pedaço de pão, pouca manteiga, tinha também ali umas 20 gramas de queijo. Como podemos receber o irmão para o almoço? Claro que aquela quantidade de alimento daria para o casal, eles que estavam acostumados com a vida de batalha para alimentação, mas para este homem tão generoso, com certas posses, também daria o que para ele? E ela ficou preocupada. Ao chegar à casa, o casal percebeu, quando abriu a porta e recebeu o irmão, ele sorrindo, trazia uma cesta. Colocou a cesta na mesa e logo tirou de lá frango assado, fatias generosas de presunto, pão caseiro, manteiga fresca e até queijo, uma torta de maçã. Como foi um domingo maravilhoso! Aquelas preocupações da irmã tinham sido inúteis. Sim, amados, de maneira semelhante, Jesus faz conosco. Lá no capítulo 3 de Apocalipse, diz que ele está à porta e bate. Se nós abrirmos a porta, ele entra e ele vem cear conosco. Ele fornece para as nossas necessidades tudo o que a gente precisa. E isso não é só a parte material, não é só o rancho, não é só as compras, não. Ele cuida também na vida espiritual. Ele fala de perdão, que é um remédio, que é um alimento muito preciso. ele também trabalha no coração limpo, porque um coração que está contaminado, ele é um coração pesado por pecados, por maldade, por revolta, por desobediência, por insubordinação. É um coração que a Bíblia diz que se ele está alegre, ele aformoseia o rosto. E você veja a cara de quem anda numa contramão, que toma posições equivocadas, isoladas. Isso aqui dentro do casamento, dentro da empresa, dentro das denominações, das igrejas, ele está com o semblante de quem sempre está acontecendo algo errado. Nem que esteja a melhor programação, ele ainda consegue encontrar defeitos. Essa gente está doente. E essa cirurgia só é feita pelo Espírito Santo, não é o pastor, não é o músico, não é o cantor. Tu tem que considerar que você está com esse problema e não passar para os outros o problema. Resolve a mudar de vida e você vai ser, então, atendido pelo Senhor. E aí vem o texto bíblico. Todos que tendem sede, todos os que tendem necessidade de comprar, é quem tem saúde, quem tem vontade de tomar água, quem tem saúde, quem tem vontade de comprar, é quem tem saúde, e quem tem vontade de comer, quem tem saúde. Então é para aqueles que têm saúde que está sendo proposta. Vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço. Vinho e leite, duas coisas, alegria e nutrição espiritual. Vamos estar diante de Jesus, fazendo a nossa parte, e a alegria tua é adoradora. Sim, venha, venha pela graça de Jesus ser salvo. Quero nesse momento orar com você. Senhor Jesus, nesta manhã de quinta-feira, quantas pessoas, Senhor, estão doentes, estão debilitadas no seu físico, na sua saúde física, e precisam do milagre de Deus. Quantas pessoas que não têm força mais para sair de cima de um leito de enfermidade. Mas nós estamos orando, Senhor, pedindo misericórdia, ó Deus, e que essa palavra que hoje aqui ministramos, ela possa despertar o ânimo, o sentimento, ó Deus, e a saúde física e espiritual. E venha a alegria de Deus, venha o renovo de Deus, venha o avivamento dos céus, que almas possam, Senhor, realmente estar com seus corações sarados, redimidos. Ó Pai, que haja frutos, frutos dignos, frutos, Senhor, de um verdadeiro salvo, aonde podemos ver, ó Deus, as bênçãos do Senhor jorrar como rios de água viva. Abençoe, Senhor, as famílias, aqueles que têm como essa família que recebia esses alimentos, a esta ajuda. Permita que muito mais pessoas sejam tocadas para estender a mão ao necessitado. Nós oramos ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém.